Thank you. Salve, Salvador, bom dia ao Gulf da Vitor. Diga. Bom dia, senhor. Gulf da Vitor está aqui no pátio 3, posição 2 de Lima. Solicito autorização de reboque para a ponte número 4 do pátio principal. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Gulf da Vitor. Ok. Alô, Salvador, muito bom dia. O Oceania 251 está na Ponte 5, informação Delta para Guarulhos, 3312. Oceania 251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pedro 90. Decola da 190, curva direita no perfil da DAEL, Lida, Bótima. 5055, transponder, 120, décima 80, controle. Ok, novamente o transponder e o controle? 5055 e o controle 128. Oceania 6251 autorizado para Guarulhos, nível 360 através da Fuzilu 10, a decolagem da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Plonk, 5055 e o controle de saída 1208. É, a saída da EL, Leda, pois Leda, Mótima. Da EL, Leda, Mótima. Muito obrigado, meu caro. O 6251. Espera aí, pronto. Salvador, Golf e Gavito. Aí vamos ao ingresso ao pátio 3, principal, até a posição número 4. Autorizados, reporte técnico. Ok, 7. onde, Oceané 6251? Chega 6251. Só número 5, acho que pega acionamento. Oceané 15 solo, mas a aeronave da Gol no reboque parqueado 4. Autorizado, o Cifre chama pro Dark. Pode confirmar a informação? A aeronave da Gol já até passou a retaguarda, vai parquear no 4. Assim que tiver condições, está autorizado no 5. Coordenem com a equipe de solo, chame pro TAC. Coordenação com o pessoal de solo está autorizado. Chama pro TAC, é pra Alô, Oceané 6251, só para informar, nós estamos na necessidade de um operador de Tiger aqui no tempo para remover, nós estamos prontos aqui. Vou coordenar com a estrela aqui. Obrigado. Salve Salvador, Golf Ilha Vida, estamos até em reboque na ponte número 4. Golf. Graças, bom dia. Salvador, bom dia, o Azul, Alfa, que foi Oscar. Azul, Alfa, que foi Oscar, prossiga. O Muito bom dia. O Alfa X-Ray Oscar está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posicionado número 3, infra-aero ciente. Ciente, autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no principal. Reportarei para ingressar, obrigado. Pego Salvador, bom dia, até 3171, centro da Delta, posição 6, meia dúzia, solicita Guarulhos, vocês 40, por favor. Até 3171, para Guarulhos, aguarde cópia, prepare a Delta. Ok, aguardando, 71. Autorizado táxi Pátio 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste na 098, tenha boa viagem. Pátio Índia, ponte espera, vamos chorar pelo nosso último trabalho de 1895. Tá 3171 no copier. Você já traz 3171. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, via peso 190. Escola da 190, curva direita no perfil da DAEL, Leda, Mótima. 5061 no transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador. O TAN 3171. TAN 3171, aprovado Guarulhos, senhor 320, via Brasil 190, escola da 10, curva direita, saída da Eltra, São Leda, direto Mótiva. Corrigir, saída da El, Leda Mótiva. Transponder 5061, no controle Salvador 20.8. TAN 3171. TAN 3171, chame crônico, espectronamento, gate 06. Maravilha. Oceanair 6251, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento calmo. Aqui decola até o 10-6251. Solo Azul, Alfa X-Ray Oscar. Até o portão 3 autorizado. Obrigado. Portão 3. Só Lutan 3171, na sala está pushback acionamento, posição 62, entende? Posição 62, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, Lutan 3171. Controle 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, bom dia, Xanem 2251, Xanem. Salvador, bom dia, Xanem 2251, decolado na 3, 4, 5. Xanem 2251, contato radar, supra para nível 360, autorizado direto Leda. 360, voando Leda 2, 5, 1. Azul, Alfa, X-Ray, Oscar, Salvo Salvador, 3017, na sala de ataque, POB 200, autonomia 3 horas e 30 minutos, alternativa com... Ataque 41 Índio, ponto de espera 1895, ajuste 1018, boa viagem, tá 3171. Obrigado. Legal 08, táxi da Pátio Índia, ponto de espera 2895, tá 3171. Controle, o 6251. Poderia coordenar talvez com o centro aí, a proa de Mótiva ou mais à frente? Pode. Autorizado o direct multiple, Oceana 6251. Desculpa, senhor, não copiou o 6251. Autorizado o direct multiple. Direct multiple. Beleza, o 6251. Torre Salvador, bom dia, TAM 3171, posto para dar 10 pronto para decolagem. TAM 3171, bom dia, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 1,70 graus, com 4 nós. Autorizado a decolagem no 0, TAM 3171. Xana 6251, Xanagora Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. 351-3325, bom dia, 6251. TAM 3171, decolou 46, controle 120.8. Controle Salvador 120.8, TAM 3171. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, passando 1000 pés. Seta 3171, contato radar, suba para nível 320, autorizado direto Leda. Subindo 320, direto Leda, TAM 3171. agora a frequência 1251 e alterna 1330-25. Confirma as frequências para o 3171, seu? 251 e secundária 1-3-3-2-5. Está para o Recife, 251, alternado 3-3-2-5, bom dia. 3171. Controle, bom dia. SAM 3517, passa 210 para o 160, está por Edmond. Fique autorizado, voa Duna. Zero no 8, informa a sinal de direção. Comandor, bom dia. SAM 3517. Controle, bom dia, 3517, 190 para o 160, frente da Delta. 3517, como recebe o controle? Agora receberão, sim, claro, mas se o senhor modulou anteriormente, negativo, copiou. Sede, aciona a identificação, desça para 2.000 pés com ajuste no 0 no 8, está autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. Desce 2.000 no 0 no 7, autoriza interceptarmos via Milo ou Duna? Autorizado direto Duna, o ajuste 10018. Duna 10018, 3517. 961, para o Galeão, já pronto para cá. Pronto? O 961, autorizado para o aeroporto Galeão, nível de voo 360, veio pelo número 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael. Leda e Rumi. Aciona 5076 no transponder e o controle 120 decimal 80 ou 1961. Entra 1961, transponder autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano 1090, 8 decimal. Decola da 10, com o primeiro curva direita, saída da El, Leda e Rumi. O transponder é 5076, controle de saída no 201 decimal 8. 1961, protegimento correto, chame o pronto, portal 9, pushback, falamento. Câmara pronto, voo 1961. Diego, lá no aeromeia. A gente está desatualizando a Delta. Pegou 9996, estamos em